Salvador, boa tarde, Altan 3560. Altan 3560, continue a aproximação. Aguarde, está livre número 2 de aproximação. Guarda, senhorita, 3560. 4, escola 42, se vier à direita, chama escola em 12, zona 2, escola 9. 3219, escola 4. Aguarde o 2 no teste. Para o Vitorino, para o 0075 para o localizador Índia, Vitor Índia, mantendo 3 mil pés. Deixe manter 3 mil pés. 5 para 3 mil pés, Vitor Índia. Completa a curva agora para 085. Para o 85, Vitor Índia. Vitorinha, emissora do sol, 2009. 2009, Vitorinha. Toma 097. 1097, ciente, complete aproximação, chame todo no 8295. 895, obrigado. Tô em Salvador, vou no 097. 10 horas, 4 milhas, rumo nordeste, mantendo o no 1500 pés. Vamos estar atentos, doutor Lindo. É o Papa 28 Alfa nos corredores de Salvador, vai de descida a 2 mil pés. Zero, correção. Essa é uma aeronave na curta final, Boeing 737, devolvo. Estamos unidos para passear, Vitor Índia, desça para 2 mil pés, livre LS, complete aproximação, reposta de correção. Complete aproximação, chame torno no 895. 1895, Índia Vitor Índia, boa tarde. Passamos o Lupa para Sierra, acione o transponder 0245. Boa tarde, Índia Vitor Índia, estabilizado. Índia Vitor Índia, continue a aproximação, aguarda que está livre, número 2, na sessão. Beleza. Ideal para o Índia Vitor Índia. Pode ser o 3? Vamos no novembro, ele falou 5 controle 120 decimal 8 com 1. 208, não, afirma para o Tony? Referente após o voo, pode prosseguir para o passo 3. A primeira pena no etapa? Não, negativo, pode filmar e já decola. Sim, Tindia Vitor Ninja, quando aéreos aqui com a infraero, em solo a gente informa novamente. Tá, Tindia. Está sob contato radar, submantendo nível 105, continua a cruz de Alfa Guanambi. Vai dar uma 276. 7, vou direto lá na vida, presente, 276. Funcionando é 321, no chame Centro Recife, 126, decimal 8. Correção, 126, decimal 0, FA, 128, decimal 8. Funcionando é 321. 1260, 128, decimal 8. Funcionando é 321. Oscar, chama controle 120, decimal 8, bom voo. 120, obrigado, Sérgio, vou aprovar. Oi, Salvador, boa tarde, controle 2230, decimal 8. Passaredo 2231, contato radar, suma nível 180. Direto, vamos. Direto, vamos, acessão 280, faz o acompanhar a gestão anterior, senhor. Foi tudo na plena nível 180, livre da gestão. Livre da gestão, acessão 180, obrigado. Você está em forma de condições de vaciada? Serra Golfe Oscar. Serra Golfe Oscar, continua a aproximação para o governo Nova Itália. Controle, passageiro 2231, voltando. Você consegue coordenar após o bom bombado de barreira, senhor? Afirma, aguarde. Esse controle já está. Já está tão direto com o papai uniforme. Sim, já está falando de fora. Conhece a rotatória da presente. Será a rotatória da presente, já está falando de fora. 3-1-4, voltou para o curso do localizador. Vem na praia 050, deixa para 2.000 pés, ajuste 1019, nível LS, posta estabilizada, chamada 3-1-4. Desce para 5.000 pés, com a tromba de presa. A praia 050, desce para 2.000 pés. 2.050, estamos estabilizados, é 3-1-4. Sonde pastor 3 vezes. Instruções de posição do observador em 198 decimal 95. Chama na torre 198 decimal 95 que eu estou com a uniforme, grato. Alfa Tango, Delta Papa Alfa, mantendo o nome 510, pro ABC Asa, visual com o campo. Quero botar em São 397, após posição de talvez em Maus, 190019. Autorizado o sinal da 17, reportará na vertical da Enrimar, dentro da Paniforme, ajuste 1009. T2009, contato radar na decolagem, suba para o nível 240, direto coral. 240, direto coral, 2009. Lena 314, complete curva à direita pro 0620. 0620, 0614. Salvador, vertical da Enrimar, deve atacar o informe. Deve fica atento à possibilidade de pássaros, eixo da 17. Próximo do estado, foi localizado, junto ao 60 graus, no 2 horas. Qual o estado da 5180, fly heading Alagoinhas, Alpha Golf November 2, intercept to Golf Alert. Fechou o controle do Salvador, acionando notificação. Eu sou mantendo o nível 050, ajuste 10019 e via chegar até a terra. Mantém 350 mais, escutei? Eu preciso manter a 250 mais, tem 3367. Mantenha nível 085. Habilitar localizador, minha 314. Chame minha 314, complete aproximação, chame T118, decimal 95. 118, Salvador, chame minha 314, estabilizado, direto 710. Afirmo, Ecos 190, mantenha nível 085, autorizado como sinal. Autorizado o pouso na... Toma zero, só pode chover, por favor. Vento 1, 50 graus, 1, 2, 9. Obrigado, 3, 1, 4. Meu papai informa, somos 3, back-to-back autorizado, chame no vento. Então, 3367, tráfego 57 na aproximação, posição de 11 horas, 17 milhas, com rumo sul-oeste, cruzando 150 para 4.000 pés, um Airbus 330. Chame Seattle Recife, em 128 decimal 35, ou termo 23 decimal 8. 256, após a avião, após passagem ali não tem. Após a passagem ali não tem, quando deve ser perto. Aqui é a 6.6, portal 2513, por ela, é 7.2, tá bom? Puxar a 3 no 4 no solo 16, ali em Foxtrot, chama o solo 219, boa. 219, boa. É 3 no 4. Bruno 256, vento 150 graus, 109, pista na 0, decolagem autorizada. Deus é colagem, Bruno 256. Série 2230, pode 37 da Gol e mantendo 0. Mantendo 1 no 0, para Série 2230. Aqui é a Zulu, parte 4. Direcionamento, champanhe. Para informação de voo e alerta, chame Centro Recife, 126 decimal 0, até 128 decimal 8. Rádio Tan, 3567.0 da 1-0, tá? Tan 3567, a gente mantém o ponto de pé. Vai manter. Passarei o 2230, confirme se tem a condição de cumprir o gradiente superior da carta arbórea. É negativo, hein? Solicitado o solo quando ele já faz a autorização, se possível manter 4 mil na prova de colagem, ou então se tiver que curvar com 2 mil, eu não compro. Por que se enche? Sério 2732, meia dúzia de milhas para a posição onde seu estado é terminado, mantém 090, chame Aracaju 120, decimal 3. Plano 256, contato radaço, da 370, direto já. 370, direto já? Afirmo, direto já, bom. Já. 3567, ali mantém o chão 0. Ali mantém o 0, tá? 3567. destino 019, chegada do Médio 1. Passageiro 2231, no chame Centro Recife, 1-2-5, até M25-45. 1-2-5. Chamando controle 20-8. Chamando 20-8, passando em 2230. Controle formador, passando em 2230. 32230, contato agarço, manilho 180 após 2000 direto a DEFRA. Vai subir 180 após 2000 direto a DEFRA, confirma. Sim, das restrições? Afirmo, subo mantendo 180. Confirmo apenas razão de subida. Seu 800 a 1000 pés até 10.000, passando 2230. Mantenha o perfil da saída. Inicialmente mantenha 3 mil pés devido à decolagem do setor. Vai manter 3 mil pés conforme o perfil da carta passaria 2230. Pista 10, vento 150 graus 109, decolagem autorizada. Decolagem 10, mantém a 4000, tá? 3,7 iniciando. Segura 659, pés de laje do TANI, mantém 10. Laje do TANI, mantém 10 com 1,659. To 513, descend to 3,000 feet, Kennedy 1019, cleared ISS 3, runway 10, come stand the ship, stand by for 2,000. Down 3,000 feet, I'm going to 018, descend to 3,000 feet, next place, 10, send them for 2,000, I'm going to 513. Airport 513, from KFC, 1 o'clock, 1-8 knots per mile, maintaining 1,500 feet, Papa Alpha 3-1. Copy, Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Sobre o passageiro 2230. Sim. Confirme manter 3.000, mas ainda continua a instrução para prosseguir para a Elefa? Negativo, foi Argo até presente, passarei 2230. Vá, Argo, passarei 2230. Volume 256, chame Centro Recife, número 2000.5, até 1.5.45, volume 256. 2000.5, já. Centro Recife, minha série decolada, mantendo pro 3567, contato radar, mantenha a prova até 4 mil pés, após 4 mil pés, direto a leve. 4.000 direto ali a fãs, 3.4.000, 3.5.7, mandando pro. Bom, 3.3.7, desce para 4.007. 4.010, 1.09, ajude? Afirmo. Confirmando, 1.256, primeira é 1.265. 1.26.85, alterna 1.25.45. Jovem 59, pistão 0, decolagem autorizada, 05, 0 graus, 1, 0 nosso. Quem quiser falar, Jovem 59. 67, para 3367, aguardando. Oi, Salvador, boa tarde, eu estou passando o Vitorino Juliette. Vitorino Juliette, cruzado o ingresso agora, final da 97, a ponte passando para a Vezema. Estou passando para a Vezema, Vitorino. Uniforme Golf 92, controle. Chefe, tem um cheque de rádio ou cheque de transponder? Rádio 545, transponder ainda não recebo. Confirmo, está mantendo 3 mil pés? Golf 92, o controle fala que não recebe no radar ainda. 620, desça para 2 mil pés, livre emércia, pode estabilizar. Tá mais estabilizado, né? Mas já. Alto Pronto, 500, ground at CZU, move to your right, pursuing Fox Trot, contact ground, 1-2-1-9. 1-2-1-9, by the right, on Fox Trot, get over to 500, thank you. Juliette Delta Vito, decolar 230, mantém a cruz, decolagem até interceptar o litoral, após curva direita, reporte Topo. Mantém até interceptar o litoral, após direita, o Delta Vito. 3367, tráfego do Colômbia Pista, Charlie 210, interferência adicional, etapa 18 no setor norte, também não interfere, pista 1-0 agora livre, vento 150 graus, 10 nós, foi autorizado. Autorizado o curso, tá? 3367, pista 1-0. Vitor Índia Juliette, tráfego já avistado no setor norte, continua a aproximação no 7, aguardando a autorização de pouso. Continua aproximação, aguardando a autorização do setor norte. Gol 1884, é 2 da frente, conta final, pode estar utilizando o mesmo, tem 1-0. 1-0, conta nenhuma, tem 884. Número 59, chame Centro Recife. 1-2-8-35, contra 1-2-3-8. 2-3-5, 2-3-2, obrigado. Afirma que o 5-1-3-5 acionado, Delta Vista. Gente, chame o controle da presente em 1-2-0-8, por favor. 2-0-8, boa. 3-6-7, no solo, as 3-2, livre à direita na E. Chame o solo, 2-1-9, tenha boa tarde. Direita é 9-9, bora. Vitor Lídia Juliette, pista 97, pouso autorizado, vento 950 graus, 1-0 nós. Pouso autorizado, 97, Vitor Lídia Juliette. Controle Salvador, boa tarde, Papa Romeu, Juliette Delta Vista, transfer. Juliette Delta Vista, sob condições visuais, número 10, ajuste 1-0 no nosso Salvador da referência. Reporte no farol da barra, quando possível, estimado para ingresso na terminal e lanche. É, se vai reportar farol da barra, já passa o estimado para a Delta Vista. Estimado para fazer na barra grande, quando possível. Aqui o Golf 90 Golf, apenas confirmando. Afastado 38 milhas na radial 343 do VR Salvador, confirma? Já ainda não recebo o transponder, apenas o modo privado. Esse novembro Wolf tem frequência livre da presente para autocoordenação. Através de correção A, 25 milhas de Feira de Santana, chama a Rádio Feira em 131 decimal 3. Bom, no 620. Bom, no 620, Feira no 895. 895. Bom, em Salvador, bom, no